Boa tarde aos ouvintes da Rádio Boa Nova. O programa Secundário em Movimento está de volta. Neste ano letivo 2013-2014, retomamos a parceria entre a Escola Secundária, agora integrada no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, e a Rádio Boa Nova. Tendo em conta a experiência dos dois anos letivos anteriores, para o presente ano, o clube procurará melhorar a performance do programa e rentabilizar o trabalho a realizar. O grupo responsável pela preparação e emissão do programa é constituído pelas alunas Inês Garcia e Mariana Turgal, que transitaram do ano anterior. Recordo os ouvintes que a grande parte das alunas que participavam no programa deixaram-nos porque já estão no ensino superior. Assim, urge enriquecer e rejuvenescer o grupo com novos elementos que já estão hoje aqui para observarem e participarem na gravação deste programa. Saúdo as alunas aqui presentes: Madalena Leitão, Joana Falcão Silva, Bárbara Francisco, a quem dou as boas-vindas. Olá! Olá. Elas estão um bocadinho tímidas, mas elas rapidamente vão se integrar no nosso grupo. E, peço desculpa, temos um novo elemento que hoje chegou, que é a Rita Almeida. Rita Almeida. O nosso propósito é atingir o maior número de alunos. Por isso, o Clube de Jornalismo assume-se como um espaço aberto a todos os elementos da comunidade educativa, que em qualquer momento podem solicitar a sua intervenção no programa, enviando as suas notícias, reportagens, textos de opinião ou trabalhos realizados em contexto de aprendizagem. Atendendo ao facto da escola secundária estar integrada no agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, o clube está aberto à participação de alunos e professores das outras escolas integrantes deste agrupamento. Mantém o nome Secundária em Movimento, porque foi com esta designação que o projeto nasceu, mas é um espaço aberto a todos. O programa Secundária em Movimento é composto por várias rúbricas: música, sugestão de cinema, de livros e de viagens, biografias de personalidades, notícias do nosso mundo, de âmbito local, regional, nacional ou internacional, e notícias do cumprimento do plano de atividades da escola secundária e do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Pode ainda contemplar entrevistas e reportagens sobre temas diversos. O programa é emitido à terça-feira, das 13 às 14 horas, e repetido aos sábados, entre as 19 e as 20. Ficamos a aguardar a participação da comunidade educativa e as sugestões dos nossos ouvintes. O programa inaugural deste ano letivo começamos da melhor forma, com uma entrevista ao Sr. Presidente da Comissão Administrativa Provisória do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, que vulgarmente designamos por CAP, professor Albano Diniz, que era até o ano passado, como os senhores ouvintes sabem, o diretor da escola secundária. Boa tarde, Sr. Presidente, é uma honra tê-lo connosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado, quero em primeiro lugar agradecer o convite e em segundo lugar, que também é muito, para nós muito importante, quero dar os parabéns ao Secundário em Movimento, à senhora professora em primeiro lugar, porque é a grande dinamizadora, mas também às alunas que entretanto nos deixaram, porque seguiram a sua vida académica, e às novas que chegam, que vejo, já reparo que estão muito entusiasmadas. Este nervosismo inicial é bom sinal. E acreditamos e sabemos que este vosso trabalho é muito importante para nós, dá visibilidade à escola e falam de diversos temas, de vários assuntos, e são um dos ex-libris do nosso concelho neste momento. Muito obrigada por essas palavras gentis. E agora vamos passar então à razão fundamental, porque temos a honra de ter connosco hoje o senhor, eu ia lhe chamar diretor, porque era assim que o designávamos, agora é o senhor presidente da CAP. Como é do conhecimento dos senhores ouvintes, em maio passado foi criado o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, que integra os quatro agrupamentos existentes no concelho: Val do Alva, Brás Garcia de Mascarenhas, Cordinha e Lagares da Beira, e a Escola Secundária. Trata-se de um dos maiores agrupamentos de escolas do país, o único que agrega cinco escolas e tem cerca de 2.800 alunos. Já foi apelidado de Mega e de Babilónico. O que pretendemos saber do professor Albano é a resposta a um conjunto de questões que as pessoas dentro e, sobretudo, fora da escola fazem acerca desta nova realidade. O que é afinal, ou como é que caracteriza, na sua visão, na sua ótica, o agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital? Portanto, como foi dito, este agrupamento, portanto, este conjunto de escolas, agrupa todas as escolas do concelho de Oliveira do Hospital, que, como sabemos, é vasto e com várias nuances em termos territoriais e com distâncias entre escolas significativas. Portanto, ele foi constituído por decisão superior, apesar de ter havido uma discussão pública e com vários intervenientes, nomeadamente os conselhos gerais de cada um dos agrupamentos e da escola secundária, mas a diretiva que veio foi para que se juntassem todas as escolas, que se centralizassem, digamos assim, A Escola Secundária de Oliveira do Hospital foi escolhida como sede, portanto, a sede do agrupamento é em Oliveira do Hospital, mais precisamente na Escola Secundária. E pronto, basicamente é isto. Estão aí concentradas todos os níveis de ensino do concelho, até ao secundário, obviamente. Portanto, e daí a sua disparidade de escalões etários com que nos confrontamos no nosso dia-a-dia, com inúmeras questões que importa resolver. A questão de chamarmos mega ou babilónico, ou todas essas questões, hoje para nós são... têm que perder em importância. Nós temos que trabalhar com aquilo que temos, com o número de alunos que nos dão, para termos que nos adaptar a uma nova realidade. Características que nós vamos aprendendo também no nosso dia-a-dia, e basicamente é isto, portanto, uma junção, uma unificação, portanto, e uma visão quase... uma visão única. Então, para cinco realidades que eram diferentes. Cinco realidades que eram muito diferentes. E hoje estou... Já conhecia as realidades das outras escolas. Contactávamos e periodicamente trocávamos impressões. Mas hoje que lido com mais de perto, ou pelo menos chegam muito mais informações dessas escolas, percebo-me cada vez mais que são realidades distintas. Acho que é natural que cada escola cria as suas rotinas, cria os seus hábitos, cria os seus modos de fazer as coisas, aquilo que nós chamamos uma cultura de escola, e há diferenças significativas entre ambas. Não estou a dizer que haja umas melhores ou piores, são diferentes, e isso era uma riqueza que o Conselho tinha e que agora vamos ver como é que se vai gerir. Pois o que eu lhe vou perguntar a seguir é precisamente o que é que mudou na vida dos alunos, dos encarregados de educação, dos professores e dos funcionários, pelo facto de estarmos neste mega agrupamento. Pronto, mudam várias coisas. Para os alunos, pronto, muito no imediato não mudou nada, portanto, penso eu. Portanto, continuo a fazer parte de uma turma, portanto, as estruturas e as exigências que se lhe colocam são basicamente iguais. Portanto, tem que estudar, os currículos são iguais, mantém-se nas escolas da sua área de residência. Portanto, para os alunos não parece que haja grande diferença. Para os funcionários, quer sejam professores, assistentes auxiliares e assistentes técnicos, há uma orientação, portanto, mais... Há um grupo de pessoas que dá as orientações, mas que lhes exige também uma aproximação à sede do agrupamento, que muitas vezes não é fácil. Portanto, tem mais deslocações, a comunicação torna-se um pouco mais difícil, né? E paralelamente aos pais também. Portanto, os pais hoje em dia, apesar dos nossos esforços, se quiserem tratar algum assunto mais importante, têm que se dirigir à sede do agrupamento, onde está centralizada também a direção, né? A CAP, neste caso, e a grande parte do que é os serviços administrativos. Portanto, há uma diferença substancial para as escolas da periferia. Estou a falar nas escolas da Cordinha, de Lagares e da Ponte, porque sentimos isso nas pessoas. Há um certo esvaziamento de autoridade, logo numa primeira impressão, e depois a escola perde alguma funcionalidade em termos de assistência, quer aos pais, quer na resolução mais ou menos imediata de assuntos que são no dia-a-dia, assuntos pedagógicos ou não só pedagógicos. Portanto, e nós temos que agora estar a adaptar-nos a essa realidade, quer quem está em Oliveira do Hospital, na sede ou na escola ali mais central, digamos assim, quer quem está na periferia. Tem que se criar uma rede de comunicação, uma rede de responsabilidades também, que permita que todas as necessidades das escolas, qualquer que ela seja, sejam resolvidas. E resolvidas, às vezes, é quase no imediato, tem que se dar solução a coisas do dia-a-dia. Mas essa é a adaptação, para já, neste momento, mais difícil. Depois há sempre aquela questão da mudança. Nós somos, culturalmente também avessos à mudança. Todos nós somos avessos à mudança. Somos animais de hábitos, não é? Somos animais de hábitos. E depois, quando a coisa não é, ou quando as coisas não são alteradas de uma forma confortável para as pessoas, às vezes até por nossa própria iniciativa, é pior. Portanto, quando nos impõem qualquer coisa. E tenho notado, de uma forma generalizada, um certo descontentamento, digamos assim. Sem nunca pôr em causa o profissionalismo das pessoas, mas há um certo descontentamento pela situação que nos vamos ter que habituar, porque vai ser o futuro. Estava a falar dos serviços administrativos. Eles estão já centralizados na secundária? Ou ainda há uma parte administrativa que funciona nas outras unidades orgânicas? Sempre foi a nossa intenção manter as escolas, e vai ser até ao fim, manter as escolas com o máximo de competências possível. E quisemos que em cada escola, em cada um dos agrupamentos da periferia, pelo menos, ficassem sempre pessoas responsáveis, nomeadamente pelos serviços administrativos e para dar assistência ou para resolver questões mais imediatas, nomeadamente com os encarregados de educação. Só que fomos vendo que com o volume de trabalho e com a quantidade de papelada, digamos assim, que é exigida, nós fomos quase que obrigados a chamar quase toda a gente para estar ali na sede e para dar, obviamente, assistência quer à direção, quer às exigências que vêm de cima, digamos assim, para dar resposta a toda aquela papelada. Ainda assim, cada escola tem pelo menos um funcionário sempre em cada agrupamento. Está bem. Passando a outra questão, este ano, já percebemos, é um ano de transição, em que a CAP, para além de organizar o presente ano letivo, com todas estas mudanças que acabou de referir, prepara também a entrada de uma nova direção, que tomará posse, creio eu, em maio ou em junho de 2014. Fale-nos das dificuldades que estão a ser encontradas e deste ano, que é de certo muito trabalhoso e complexo. Quanto às dificuldades, pois daria para aqui para um programa inteiro, se calhar, e não é isso que se pretende. Eu acho que a principal dificuldade é encararmos todos esta situação como um desafio, como uma aposta que tem que ser ganha, para que todos nós, professores, auxiliares, técnicos e operacionais, alunos e os pais e toda a gente que nos visita, se sinta confortável com a situação. Esse é o maior desafio. É preciso às vezes mexer em mentalidades, em às vezes rotinas que são difíceis às vezes de moldar. E depois também a questão de realidades distintas. Portanto, nós ali naquilo que era a secundária não tinha conhecimento das dificuldades do pré-escolar, do primeiro ciclo. Segundo ciclo as coisas serão mais fáceis, mas pronto, há realidades diferentes, há muita aprendizagem a fazer e é preciso um espírito que eu gostaria que todos nós tivéssemos de adaptação e de aceitar esse desafio. E essa tem sido a aposta principal, ir mudando pronto, algumas coisas pontualmente. Nós não podemos, não queremos, e acho que ninguém nos exigirá isso, de fazer grandes alterações, fazer grandes propostas e fazer grandes mudanças naquilo que vai ser o agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital. E a nossa principal missão foi, desde maio, como foi dito e bem, preparar este ano letivo. Portanto, e quem está dentro desta coisa das escolas sabe que fechar um ano letivo foi o que nós tivemos que fazer de maio até junho e julho. E ir preparando a abertura deste ano letivo são trabalhos difíceis, decisivos para que o ano escolar corra bem. E neste caso, a quantidade de trabalho, a quantidade de documentos, de decisões que era necessário tomar foram bastante volumosas. Multiplicaram-se por 5? Pois, multiplicaram-se por 5, com todos os inconvenientes de que cada escola às vezes estava habituada a fazer, e juntando nem sempre é assim tão fácil, há modos diferentes de ver as coisas e pronto. E a nossa missão é esta, e preparar. Portanto, amanhã vai haver eleições para o Conselho Geral Transitório, no que diz respeito ao pessoal docente, ao pessoal não docente e alunos, e amanhã é quinta-feira. E vai ser constituído um Conselho Geral Transitório para que, se possível, até dezembro, se produzam os documentos, nomeadamente o regulamento interno, para que no próximo início do ano civil, portanto, se constitua o Conselho Geral, para que depois em maio possa eleger o novo diretor, ou a nova direção, se assim quisermos, para que depois este agrupamento de escolas entre em modo de cruzeiro, se assim quisermos, com uma equipa formada para o efeito, e que nos traga a todos nós uma nova aposta de futuro, uma nova visão do agrupamento, e que nos traga bem-estar a todos. Portanto, porque esta CAP foi constituída de uma forma diferente. Portanto, eu fui convidado em abril pela senhora delegada regional para liderar a CAP. Tive essa honra que agradeço desde já. E como tinha já conhecimento um bom conhecimento dos colegas, convidei cada um dos colegas dos diretores dos agrupamentos para me acompanhar nesta tarefa. Eles aceitaram, e eu também lhes agradeço a eles. Mas a nossa missão, portanto, é esta: é levar até maio e junho, digamos assim, porque depois o novo diretor ou diretora terá 30 dias para tomar posse. Portanto, até junho, se tudo correr bem, estaremos lá nós. Mas depois queremos acreditar num futuro bom para todos. Pois, temos que acreditar e fazer por isso também. Passando a outra questão, mais de âmbito mais geral. Foram feitos estudos demográficos que demonstram a quebra acentuada da população escolar concelhia num futuro próximo. Esta situação com certeza preocupa-o. Considera que esta é uma situação que pode vir a ser invertida? Como e com a intervenção de quem? Esta é uma questão que já vem de ontem para esta parte e que o projeto educativo local tem vindo a estudar e tem vindo a acompanhar, e que é evidentemente uma situação que preocupa toda a gente, nomeadamente nós que vivemos no interior. Temos a honra e o prazer de viver no interior, mas é uma preocupação. Se calhar quem vive nos centros urbanos e quem nos locais de decisão não tem esta noção. Mas sim, estamos felizes aqui, vivemos bem em Oliveira do Hospital, mas é um problema que a médio prazo não nos preocupa. Como é que ela pode ser invertida? Pois se eu soubesse, já tinha dito há muito tempo, mas não é uma questão fácil, não é? E como, pronto, não é? Acho que o grande desafio de todos nós é a criação de emprego. Se houver emprego, há famílias, se houver famílias, há filhos. Há filhos, e pronto, há aqui uma sequência que, não havendo emprego, as famílias também fogem, não há filhos. As condições económicas neste momento também não o permitem. E depois nós temos uma questão que, por um lado, é legítima e que todos nós vamos sentindo isso um bocadinho, que é os nossos jovens, e temos aqui 5 à nossa frente, que à medida que vão crescendo e que vão evoluindo em termos académicos, muitas vezes o Oliveira do Hospital não os satisfaz. Portanto, nós temos inúmeros casos de ex-alunos e pessoas conhecidas que são de Oliveira do Hospital e que, para definirem a sua vida, procuram outros espaços, outras cidades, outros países, né? E pronto, e ficamos pobres, mais pobres nesse aspecto. Mas pronto, esperamos que alguém queira vir para cá, outros jovens de outras escolas, e que se venha cá instalar, desde que haja emprego, fundamentalmente. Quem é que intervém? Pois todos. Acho que todos nós somos responsáveis por haver mais condições de vida em Oliveira do Hospital, no concelho e arredores. Tem que ser todos. Nós não podemos pedir ou apontar alguém. Por exemplo, pode pensar que os primeiros responsáveis são a Câmara. Não, acho que a Câmara Municipal está muito atenta, faz muito trabalho nesse sentido, mas tem que haver do grupo de empresários, ou seja o que for, muitas da escola também tem que dar essa colaboração, para que possamos, de alguma forma, inverter aquilo que é uma tendência nacional também. Portanto, cada vez mais a litoralização, não sei se é assim que se pode dizer, mas portanto, as pessoas fogem para o interior e para as grandes cidades, e pronto, e é mau. Né? Portanto, nós aqui em Oliveira do Hospital também, que é um concelho pequeno, também sentimos que muitas vezes as pessoas deixam as suas terrinhas, né? As suas aldeias mais pequeninas, e vêm para Oliveira do Hospital. Depois de Oliveira do Hospital vão para Coimbra, depois de Coimbra vão para Lisboa, depois de Lisboa vão para o país, para outros países. Mas pronto, não, é uma situação difícil que terá que ser muito bem pensada a nível nacional. Pois, e que está ligada até às questões económicas, porque o país está a passar, não é? Porque este não é um problema, de facto, só do concelho, é um problema nacional, a quebra da natalidade acentuada, o envelhecimento da população, que nos tem que preocupar a todos, de facto, a nós. Sim, porque eu acho que é uma preocupação legítima, porque quem é pai, quem é mãe, quer construir para os filhos o melhor futuro possível, não é? E penso que às vezes as famílias se vejam confrontadas com essa impossibilidade, não é? De não poder dar aos filhos aquilo que eles querem, e por vezes não optam por ter só um filho, por exemplo, ou por atrasar a natalidade na sua família. Portanto, isso depois é complicado. Pois, isso é tanto mais verdade quando temos muitos jovens casais hoje desempregados, não é? Sem perspectivas de futuro, e isso inviabiliza também o nascimento dos primeiros filhos, que estão a acontecer cada vez mais tarde. Já reparei que o nosso presidente é uma pessoa otimista por natureza, e já hoje o disse aqui. No entanto, ainda lhe pergunto, vê com certeza com otimismo o futuro da nossa escola e o ensino público em Portugal, de que tanto se tem falado ultimamente? Sim, relativamente ao agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, eu só posso ver com otimismo. Acho que temos muita gente capaz e interessada e que estará disponível para médio prazo imprimir um novo ritmo a este agrupamento de escolas. Eu estou a falar já na próxima direção que entrar, que estiver os próximos 4 anos connosco, porque quero trabalhar e quero ser feliz na minha escola, portanto, no meu agrupamento de escolas, chamemos assim. Tenho mais 16, 17 anos de serviço, se Deus quiser, se Deus me der saúde. E quero ser feliz, e quero trabalhar muito, quero ajudar os meus alunos e quero realizar projetos também individuais, e só posso acreditar nisso. Portanto, se eu não acreditasse que a minha escola vai ser boa, depois baixávamos todos os braços e não podemos, e encostávamos a um canto ou a uma esquina, e não é assim. Acho que os nossos jovens merecem todo o nosso esforço, todo o esforço dos adultos, quer sejam professores, assistentes operacionais, e eu garantidamente sei que há muita gente capaz e com muita vontade de fazer uma boa escola. Já quanto ao ensino em Portugal, tenho mais algumas dúvidas, porque isto não depende de nós, ultrapassa-me neste nosso otimismo, e portanto, sem querer ser muito crítico, que não posso ser, mas noto que seria necessária para o nosso país uma definição mais clara e mais objetiva daquilo que é o ensino em Portugal. Acho que nós andamos aqui às vezes a falar de coisas que, nomeadamente a escola pública, que depois é maltratada, ou não, depende dos pontos de vista, mas de uma sociedade que se pretende justa, democrática, acho que há coisas que têm que ser bem pensadas e têm que ter um rumo. E esse rumo tem que vir de Lisboa, dos ministérios, e por vezes parece que caminha-se uma vez para um lado, depois caminha-se para o outro, depois já não é bem assim, depois... Pronto, mas temos que ser também otimistas e vamos acreditar que alguns erros que vão sendo cometidos que não se repitam, pelo menos. Acredito na autonomia das escolas, nomeadamente da escola pública. Nós ficámos de até 31 de dezembro a apresentar uma proposta ao Ministério. Mas aquilo que já se fala há tanto tempo, e então estamos todos de acordo, que a autonomia muitas vezes barra também em papéis e em... A gente às vezes quer mais autonomia, mas parece que cada vez mais temos menos autonomia. Há casos concretos, eu estou-me a lembrar de um, em que nós às vezes temos que pedir autorização para coisas que são legisladas, e essa autorização não é dada. Isso às vezes nós confundimos, porque se está legislado, se nós podemos fazer aquilo, escusávamos pedir autorização a alguém. Nós somos autónomos, ou seríamos, teremos nossa capacidade de interpretação, e o que é facto é que, pelas mais variadas razões, e uma delas é a económica, que vivemos hoje em dia esse drama, não é autorizada uma coisa que está escrita, quer dizer, e pronto, e arriscamos muito, temos responsabilidades, não é? Temos, quem está nas direções tem muita responsabilidade em termos dessas, nomeadamente também de termos que responder perante os nossos superiores, e às vezes criam-se dificuldades acrescidas àquilo que nós consideramos que será o ensino em Portugal. Ensinar devia ser, ou o ensino devia ser uma base forte e equilibrada de um país que quer ter futuro também. E se nós tratamos mal a nossa educação, pois os nossos jovens depois terão mais dificuldade também em ter um rumo e mais certezas e mais garantias de sucesso. Mas vamos acreditar que sim, que as coisas vão melhorar e que cada vez haja menos ruído naquilo que é a educação e na escola pública em particular, e que sejamos capazes a médio prazo de termos mais um ensino em Portugal mais forte. Às vezes, quando se fala em ensino mais forte, às vezes se fala assim dinheiro. E muitas vezes não é preciso muito dinheiro para que as coisas funcionem. Nós podemos viver numa escola simples, pequenina, sem grandes aparatos, desde que haja o essencial, né? Que haja conforto, que haja motivação, que haja condições de trabalho. E às vezes a motivação parece que se nos escapa entre os dedos, mas a gente continua a lutar e no alto caminho. Pois, as meninas que estão aqui, que são alunas da escola secundária, sabem bem que o professor Alban Diniz tem sido de facto um exemplo de alguém que tem lutado bastante pela qualidade do ensino no nosso concelho, porque estar com a tarefa que ele está, todos sabemos que é uma tarefa gigantesca. Estamos no final da nossa entrevista. Se considera que ficou algo de importante por dizer, gostaria de lhe dar novamente a palavra, tal como gostaria de dar a palavra às nossas locutoras. Se estiverem curiosas em relação a alguma questão que queiram colocar, façam favor. Sim, eu agradeço. Perguntas daqui. Sim. Elas acham que já foi tudo dito, perguntei tudo o que devia perguntar. Exatamente. E o professor Albano, acha que quer acrescentar? Só mais uma palavra de estímulo, diria assim, para os nossos alunos. Aqui com elas, a gente sente isso. Eu digo várias vezes que nós temos uma comunidade educativa, ao nível dos discentes, eu diria brilhante. Eu conheço muita gente, muitos alunos, convivo com muitos, e num escalão etário, assim, já um pouco mais do nível secundário, nota-se isso. Eu acho que nós temos uma comunidade extraordinária. Dá gosto e dá-nos muita energia quando nós olhamos para os nossos alunos e vemos e conseguimos perceber que eles, a médio prazo, têm sucesso profissional. São pessoas fantásticas, são pessoas educadas, às exceções, não é? Às exceções, mas para aquilo que nós vamos ouvindo, eu tenho um grande orgulho dos nossos alunos, em especial. Pontualmente entro em contacto com mais um ou outro, por várias razões. Gosto de falar com eles, porque que os ouço, ou quando há problemas tenho que trabalhar com eles. E em elevada percentagem, 90% desses nossos alunos são jovens exemplares. Um episódio que se passou aqui há muito pouco tempo, há dias, em que era necessário, fui a uma turma para falar com os alunos, falei com uma menina que não conhecia, foi a primeira vez que falei com ela, está no 10º ano, e aquela miúda, vai-me perdoar o termo, mas é uma pessoa fantástica, a disponibilidade que ela mostrou, a postura, a correção com que abordou o assunto, não me conhecendo, sendo também a primeira vez que falava comigo. Eu fiquei deliciado com ela. Portanto, e ela é mais uma das caras dos nossos alunos, que são espetaculares e que são gente de trabalho, gente de espírito aberto, que também gosta de desafios, não é? E que para os professores e para os nossos assistentes técnicos e operacionais são também uma fonte de motivação extra. Para além das nossas obrigações, conviver com eles é o maior prazer que se pode ter nesta profissão. E pronto, a minha mensagem é para elas, neste caso, são meninas, que sim, continuem a trabalhar, que acreditem também, que tenham um espírito positivo na vida, que lutem, que estudem muito, e queiram coisas boas também, não só para elas individualmente, para a sociedade de uma forma geral, e se for possível para a Oliveira do Hospital também, que tragam muitas alegrias para nós. E que fiquem algumas por cá. A ideia é que sim, porque senão qualquer dia é só velhotes, é só lares de idosos. E nada mais, pois. E é muito curioso, pronto, nós, a Célia também já está há muitos anos aqui em Oliveira do Hospital, mas eu comecei a lecionar em 1986, cá, portanto já lá vão uns anitos, e sentimos todos que já há alunos que são filhos dos nossos ex-alunos. E portanto, cria-se aqui uma sequência, um conhecimento pessoal que é muito bom e que enriquece. Portanto, e se calhar os filhos destas meninas, destas nossas alunas, qualquer dia, se elas se radicarem em Oliveira do Hospital, ainda passarão pelas nossas salas de aulas e pelos nossos espaços. E isso é rico, é muito rico. É. Concordo, aliás, este grupo que está aqui, eu partilho exatamente essa opinião, de que de facto temos a sorte de ter uma comunidade, quer docente, quer discente, de qualidade, de gente empenhada que trabalha, e de facto se há alguns poucos maus exemplos, temos de facto, estas meninas são exemplo de que eu lancei-lhes o repto e elas vieram, portanto elas sabem que isto é um acréscimo de trabalho fora do horário letivo, que exige trabalho em casa, que exige alguma preparação, mas também nos enriquece, e elas perceberam logo isto, apesar de só os conhecer este ano, portanto são prontas para o desafio e para o trabalho, e isto é um aspecto muito importante. Pois resta-nos agradecer-lhe a colaboração para com o secundário em movimento. Com certeza os nossos ouvintes ficaram muito mais esclarecidos acerca do que é, afinal, o agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital e as vicissitudes porque tem passado, mas que com certeza vai para bom porto. Fazemos votos que este ano letivo decorra da melhor forma possível para todos os intervenientes, que somos todos nós que estamos lá, mas também é o meio que vai receber o eco desse funcionamento, e especialmente para a CAP, que o professor Albano Diniz lidera e que tem, todos sabemos, uma tarefa árdua este ano letivo. Muito obrigada. Eu só para finalizar já agora, porque acho também é importante que se diga, e é uma mensagem que tem que ser travada todos os dias, ou dita todos os dias, é que, e queria pedir às pessoas, aos pais, e a todas as pessoas a quem não é possível dar uma resposta cabal, né, e a 100% do agrado das pessoas, mas queria dizer que este é um ano atípico nas escolas de Oliveira do Hospital, portanto é um difícil, é um ano de adaptação, e queria pedir às pessoas, peço desculpa, que nos dessem alguma margem de erro. Nós vamos errar muita vez, vamos errar porque não sabemos ou porque temos dificuldades, e pedia aos pais, a toda a gente em geral, que confiassem em nós, na CAP, e que nos desse alguma margem de erro para algumas situações que não poderão não estar ou vir a ser bem resolvidas, mas mais uma vez dizer que quem vier a seguir a nós, pois terá mais condições para fazer as coisas mais bem feitas. Assim seja. Muito obrigada. Verdes são os campos da cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, e ervas vos mantens que traz o verão. E eu das lembranças do meu coração isso que comais não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. E ervas vos mantens que traz o verão. E eu das lembranças do meu coração. Verdes são os campos da cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, e ervas vos mantens que traz o verão. E eu das lembranças do meu coração. Isso que comais não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. Pois prosseguimos, e agora, depois desta longa, não foi muito longa, mas foi, pronto, há alguma conversa, vamos à nossa sugestão habitual de música. Desta vez foi incumbência minha, habitualmente é de um aluno, mas como estamos a começar, desta vez é minha, e só podia ser portuguesa. É genuinamente portuguesa e é de grande qualidade, acho eu. Associa a boa música a grandes poetas portugueses. Escolhemos para hoje a banda Trovante, em Ser Poeta Perdidamente, da poetisa Flor Bela Espanca, Manuel Freire, em Pedra Filosofal, de António Gedeão, e Zeca Afonso, com a música Verdes São os Campos, do nosso poeta maior, Luís de Camões. Uma breve informação destes poetas e intérpretes. Flor Bela Espanca foi uma poetisa que viveu entre 1894 e 1930. Concluiu o curso de Letras em 1917, inscrevendo-se a seguir no curso de Direito, sendo a primeira mulher a frequentar este curso na Universidade de Lisboa. Precursora do movimento feminista em Portugal, teve uma vida tumultuada, inquieta, transformando os seus sofrimentos íntimos em poesia da mais alta qualidade. Carregada de feminilidade, que são exemplo o livro Mágoas, Soror Saudade, As Máscaras do Destino e Charneca em Flor. António Gedeão foi o pseudónimo de Rómulo Vasco de Gama de Carvalho, que viveu entre 1906 e 1997. Foi professor de Ciências Físico-Químicas em liceus de Coimbra e Lisboa e um extraordinário pedagogo, professor austero e exigente, mas dotado de uma alma sensível de poeta. Apesar da intensa atividade científica, Rómulo de Carvalho não esqueceu a arte das palavras e continuou sempre a escrever poesia. Só aos 50 anos publicou o primeiro livro de poemas Movimento Perpétuo. António Gedeão publicou poesia e aventurou-se anos mais tarde no teatro, no ensaio e na ficção. A poesia de Gedeão marca toda uma geração que, reprimida pelo regime ditatorial do Estado Novo e atormentada pela guerra colonial, sentia profundamente tocada pelos valores expressos pelo poeta e assim se atrevia a acreditar que, através do sonho, era possível encontrar o caminho para a liberdade. É deste modo que Pedra Filosofal, musicada por Manuel Freire, se torna um hino à liberdade e ao sonho. Sabe-se que o nosso maior poeta português, Luís Vaz de Camões, nasceu provavelmente em Lisboa, por volta de 1524, e pertenceu a uma família da pequena nobreza. Este poeta do classicismo português possui obras que o coloca à altura dos grandes poetas do mundo. O seu poema, Os Lusíadas, é uma epopeia, honrando o grande feito dos portugueses nas suas navegações. Escreveu poesias líricas e épicas, peças teatrais, sonetos de grande mestria. Criador da linguagem clássica portuguesa, teve o seu reconhecimento e prestígio cada vez mais elevados a partir do século XVI. Faleceu em Lisboa por volta de 1580. Os versos camonianos continuam vivos até hoje, como nesta música que vamos ouvir. Falando um pouco dos intérpretes, a banda Trovante, constituída por João Represas, Luís Represas, Manuel Faria, João Gil e Artur Costa, gravou o primeiro disco em 1977, São Nosso, com uma forte componente política aliada à música tradicional portuguesa. No ano seguinte lançaram Em Nome da Vida, um disco que a confirmou como um nome importante na música de intervenção da época. A partir de 1980, o grupo concentrou-se mais na vertente tradicional. Como resultado, o disco Baile no Bosque, lançado em pleno boom do rock português, foi um enorme sucesso comercial. Para a história ficaram canções como Balada das Sete Saias e Outra Margem. Em 1984 lançaram 84, um disco que contém canções como Chácara das Bruxas, Dançando e Travessa do Poço dos Negros. Foram das primeiras bandas a reservar o Coliseu de Lisboa durante 3 dias seguidos, todos esgotados. Em 1990, infelizmente, o grupo editou o seu último trabalho. Manuel Freire estreou-se na música em 1968. Cantor de intervenção, não escapou à censura, vindo a ser proibidos alguns dos seus temas. Em 1969 aparece no programa Zip Zip, onde lança Pedra Filosofal, poema de António Gedeão, que popularizou e cuja interpretação lhe valeu o prémio da imprensa desse ano. Tema de extraordinária beleza e que marcou várias gerações. José Afonso, mais conhecido por Zeca Afonso, começou a cantar por volta do 5º ano do Liceu de Dom João III, na cidade de Coimbra. Iniciou-se nas serenatas e, como estudante, integrou várias comitivas do Orfeão Académico e da Tuna Académica. O fado coimbro lírico e tradicional era superiormente interpretado por ele. Juntamente com Adriano Correia de Oliveira, foi um dos mentores da canção de intervenção em Portugal e um baladeiro compositor notável. Soube conciliar a música popular portuguesa com os temas tradicionais e com a palavra de protesto. Zeca trilhou desde sempre um percurso de coerência. Na recusa permanente do caminho mais fácil, da acomodação, no combate ao fascismo salazarento, na denúncia dos oportunistas dos vampiros que destroçaram Abril, no canto da cidade sem muros nem ameias, do socialismo, da utopia. Faleceu precocemente em 1987, mas as suas canções serão eternas. Recordemos então, ao longo deste programa, estas vozes eternas com poemas eternos, Perdidamente, Pedra Filosofal e Verdes São os Campos. As meninas provavelmente não conhecem estes temas. O Sr. Professor Albano Diniz, estes temas dizem-lhe muito, como dizem à geração dos vossos pais, provavelmente. mas por vezes são um bocadinho esquecidos e eles são muito atuais, estes temas. Por isso vale a pena sempre ouvir. E eu sei que os nossos jovens hoje preferem ouvir música estrangeira. De facto, descuram muito música portuguesa e de vez em quando, quando posso, aqui também devemos trazer os nossos bons intérpretes, quer eles ainda sejam vivos ou tenham já falecido, mas há gente que nunca morre, não é? Porque nós nunca nos esquecemos deles, sobretudo quando foram notáveis, como foi este caso destes poetas e destes intérpretes. Pois agora vou dar a palavra a alguém, porque eu já estou a falar há muito tempo, a nossa Inês Garcia, que já não ouvimos desde o ano passado. Olá, Inês. Olá. Bem disposta? Sim. Então, as férias foram boas, já passaram há muito tempo. Uhum. Sim. E agora já estamos, estamos de volta, com trabalho já há um mês na escola. E agora a Inês Garcia, que foi uma excelente aquisição, que os senhores ouvintes estão recordados que fizemos o ano passado, vai nos trazer notícias, quer de âmbito local, mas com projeção nacional e internacional, porque temos um campeão do mundo entre nós, que foi aluno da escola secundária. Precisamente. E, portanto, vamos falar dele. E também uma notícia que nos coloca a nós portugueses muito bem vistos até nos Estados Unidos da América. Exatamente, hoje vou apresentar então duas notícias que falam sobre os sucessos que os portugueses têm por este mundo fora. Muito bem, e neste momento estamos mesmo a precisar de algum alento. Exatamente. Mostrar que também somos bons e que afinal há aspectos positivos a que nos devemos agarrar. Então comecemos pela boa notícia, temos um campeão do mundo entre nós. Alexandre Marques sagrou-se campeão mundial de hóquei em patins. A equipa da seleção portuguesa, sub-20, da qual faz parte, goleou no dia 13 de outubro a seleção espanhola por 4-1. A integrar o plantel da seleção nacional sub-20, o jovem oliveirense formado na secção de patins de hóquei em patins do Futebol Clube de Oliveira do Hospital é desde esse dia um talento à escala mundial. Em jogo, frente à Espanha, realizado em Cartagena, Colômbia, a equipa que faz parte impôs a vitória de 4-1, conquistando o título de campeão mundial, o segundo da categoria, tendo conquistado o primeiro há 10 anos. Com este segundo título, a seleção lusa ficou a um ponto de Espanha, isolando-se no segundo lugar do ranking, no qual também consta a Argentina, vencedora em 2005. A conquista do título pela equipa das Quinas, e em particular pelo jovem Alexandre Marques, já mereceu o reconhecimento do presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. É um grande dia para o Hóquei em Patins Nacional, mas também para o Oliveira do Hospital, que deu este grande talento para esta modalidade e que começou o seu percurso nos escalões de formação da secção de Hóquei em Patins do Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Congratulo o atleta, os pais e a família e todos os que contribuíram para a formação desportiva deste jovem oliveirense, cujos resultados conduziram a este brilhante momento, escreveu José Carlos Alexandrino na sua página de Facebook. Muito bem, Inês. Uma boa notícia. Excelente notícia, aliás. Todos nós aqui no Secundário Movimento corroboramos esse voto de felicitações ao Alexandre Marques, mais conhecido no meio desportivo por Xanoca. Ele, de facto, foi nosso aluno no 10º ano na escola secundária e foi, de facto, formado aqui na escola de hóquei e patins do Futebol Clube do Oliveira do Hospital. Portanto, é uma honra para nós termos, e sabemos que temos outros elementos. Não, o Alexandre, de facto, agora representou a seleção nacional ao mais alto nível e é campeão do mundo, mas temos outros jovens também a representar ao mais alto nível no desporto e em outras áreas, o que é muito bom para nós e congratulamos-nos com isso. Seguidamente, temos uma estreante, temos a nossa amiga Bárbara Francisco. Sim, Bárbara, a Bárbara está um bocadinho nervosa, é a sua estreia, mas não te preocupes, Bárbara, porque isto não dói. Sim? A Bárbara hoje vai intervir apresentando-nos a sugestão cinematográfica da Mariana Turgal. A Mariana Turgal é um elemento que nós temos, que hoje não pode estar presente, por razões de força maior, mas enviou-nos a sugestão de cinema, aliás duas, e que passámos à Bárbara para ela se estrear nestas andanças. Bárbara, vamos embora, boa sorte. Obrigada. A Mariana trouxe-nos o filme Diana e Blue Jasmine. Diana é uma biografia emocionante de Diana, princesa de Gales, durante os últimos anos da sua vida, interpretada pela famosa Naomi Watts e realizada por Oliver Axibel. O filme retrata uma história de amor que relata a forma como o encontro da verdadeira felicidade pessoal permitiu a Diana alcançar os seus marcantes sucessos enquanto embaixadora de grandes campanhas humanitárias. Este filme encontra-se no Dolce Vita Coimbra e no Palácio de Gelo em Viseu. Muito bem, vamos à outra sugestão. O próximo filme foi Blue Jasmine. Depois de tudo, na sua vida, se ter desmoronado, incluindo o casamento com Hal, um rico homem de negócios, a elegante Jasmine, uma mulher habituada à vida social de Nova York, muda-se para o modesto apartamento da irmã Ginger, em São Francisco, para se tentar recompor de novo. Jasmine chega a São Francisco num estado mental frágil, a sua cabeça num rolo, devido ao coquetel de antidepressivos que anda a tomar. Apesar de ainda conseguir projetar a sua postura aristocrática, Jasmine está mentalmente débil e falta-lhe qualquer capacidade prática de cuidar de si própria. E desaprova o namoro da irmã com Shelley, que consideram falhado, como o ex-namorado dela, Augie. Ginger, reconhecendo, mas não compreendendo totalmente a instabilidade psicológica da irmã, sugere-lhe que trabalhe em design de interiores, uma carreira que corretamente intui que Jasmine não considera indígena do seu estatuto. Entretanto, Jasmine aceita com relutância um emprego como recepcionista num dentista, onde, sem o desejar, atrai as atenções do patrão, Dr. Flicker. Sentindo que a irmã pode ter razão no que diz respeito ao seu terrível gosto em relação aos homens, Ginger começa a sair com Hal, um engenheiro de som que considera um degrau acima de Shelley. Jasmine vislumbra uma potencial hipótese de vida quando conhece The Wilt, um diplomata que é imediatamente seduzido pela sua beleza, sofisticação e estilo. O problema de Jasmine é que funciona em função da maneira como é vista pelos outros, enquanto ela própria está cega em relação ao que se passa à sua volta. Delicadamente realizada por Wooden Ali, interpretada por Kate Blanchett, Jasmine conquista a nossa compaixão porque se torna um inconsciente instrumento da sua própria queda. Este filme encontra-se nos mesmos sítios, no Dolce Vita Coimbra e no Palácio de Gelo em Viseu. Muito bem, Bárbara. Gostou desta participação? Muito. Muito. Foi única. Foi a primeira de muitas. Foi a primeira de muitas, Bárbara. Estiveste bem, um bocadinho nervosa, como é normal, todos estamos, quando, sobretudo as primeiras vezes, mas isto não dói, isto corre bem. Depois vais-te ouvir e vais gostar. Obrigada. Voltamos então à nossa locutora Inês Garcia para nos relatar a outra boa notícia que vem dos Estados Unidos da América. O presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, apontou uma família de imigrantes portugueses residentes no estado de Maryland como um exemplo do sonho americano. Obama falava na empresa de construção M. Lewis Construction, na cidade de Rockville, perto de Washington, e começou por agradecer às proprietárias, as lusodescendentes Cidália e Natália, por serem umas anfitriãs tão amáveis, indicando que tinha tido a oportunidade de conhecer um pouco da sua história. Quando os pais as trouxeram de Portugal para os Estados Unidos há quase 40 anos, ninguém na família falava uma palavra de inglês, mas isso não impediu o pai delas, Manuel, e a mãe Albertina, de terem um grande sonho, acreditando que se trabalhassem arduamente, apesar de não terem estudado, talvez as suas filhas pudessem ir para a universidade, relatou. Talvez nos Estados Unidos possa vencer se se tentar. Era nisso que acreditavam e por isso criaram a sua própria empresa de construção com uma carrinha e um carro de mão. E quando Natália e Cidália fizeram 14 anos, começaram a ajudar, limpando ferramentas, traduzindo documentos e tornaram-se as primeiras na família a ir para a universidade. Depois de se licenciarem, acrescentou, criaram o seu próprio negócio e mais tarde compraram a empresa da família aos pais. Por isso hoje a M. Lewis Construction Company é uma empresa que vale 60 milhões de dólares com cerca de 250 empregados. Esta história espelha bem aquilo que são os Estados Unidos da América, observou o presidente norte-americano. Começa-se talvez sem ter grande coisa, mas está-se disposto a trabalhar muito, há oportunidades e consegue-se proporcionar uma vida melhor à família. De acordo com a Casa Branca, Obama decidiu visitar a pequena empresa de construção situada no subúrbio de Washington para falar de como a paralisação do governo está a afetar as pequenas empresas e enfatizar a necessidade do Congresso aprovar uma resolução para abrir os departamentos governamentais encerrados e aumentar o limite da dívida para que os Estados Unidos possam pagar as suas contas. Muito bem. Excelente exemplo, que mostra que os portugueses que estão pelo mundo, não é? Estamos sempre a falar disso em história, que os portugueses estão um pouco espalhados pelo todo o mundo, mas que são um exemplo de determinação e de trabalho, e este é mais um exemplo, um bom exemplo. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer.

prova-o a quantidade e qualidade das atividades extracurriculares já propostas à direção da escola e que aqui daremos conta. Começamos por salientar que os clubes já iniciaram as suas atividades, com destaque para o Clube Europeu, que já conta com dezenas de inscrições de alunos interessados em participarem nas suas atividades. Precisamente no âmbito do Clube Europeu, divulgamos duas iniciativas de grande relevância para os alunos. Uma é o intercâmbio, que acontece pelo sexto ano consecutivo da escola secundária, intercâmbio com a nossa escola parceira da cidade de Mol, da região Flamenga, na Bélgica. Este decorreu na semana de 7 a 11 de outubro. Trata-se de uma atividade que tem sido um dos símbolos da escola secundária. Este ano, 18 alunos do 11º ano e 2 alunas do 10º ano inscreveram-se no projeto e acolheram nas suas casas 21 colegas belgas. Este projeto consiste na troca de vivências, aprendizagens e contactos através da partilha da vida familiar e escolar. Durante a semana, os alunos belgas tiveram a oportunidade de conhecer melhor a escola, as suas características e também pontos de interesse turístico no concelho e na região. Tendo o tema da fotografia como ponto central de várias tarefas, puderam observar e capturar imagens e movimentos de cidades e aldeias, espaços rurais e urbanos, assim como puderam conhecer tanto a praia como a serra. No dia 9 de outubro, viajaram para a costa de Aveiro. Visitaram a cidade a partir dos seus canais e partiram depois para o interior do país até à Serra do Caramulo. Aí viram de perto as consequências dos incêndios e puderam sentir toda a carga negativa que aquele flagelo acarreta para toda a região. Ao final do dia, chegaram a Viseu, onde foram guiados pelos alunos portugueses pelas ruas e monumentos da cidade. Durante os restantes dias, o grupo foi-se conhecendo, criando laços de amizade e de cumplicidade, que tiveram a sua maior prova no último dia, dia de jantar partilhado entre as famílias e os seus filhos, biológicos e adotados. A despedida na madrugada do dia 11 foi de lágrimas, abraços e também de esperança no reencontro. Na verdade, um momento verdadeiramente português, naquilo que costumamos chamar o sentimento da saudade. Para já fica a promessa de mais momentos bem passados para o próximo mês de março, altura em que o grupo de alunos portugueses e seus professores acompanhantes, Maria José Silva e Manuel Machado, estarão uma semana na Bélgica. Outra iniciativa é a participação do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital no projeto Comênios. Durante a semana de 21 a 25 de outubro, a nossa escola esteve representada num encontro Comênios, um projeto para 2 anos, em que a nossa escola estará integrada com 4 alunos, do 9º ano, Ana Sofia Miranda, Francisco Almeida, Joana Garcia e Micael Nunes. O encontro decorreu na cidade austríaca de Salzburgo. Para além da nossa escola, estão representados outros países, Itália, Polónia, Eslovénia, Bulgária e a escola anfitriã. Os temas do projeto são variados e situam-se no domínio das artes. Permitem aos nossos alunos interagir com os alunos das restantes parcerias. Na sessão de abertura, os alunos tiveram a oportunidade de apresentar aos restantes participantes um trabalho sobre o nosso país, a nossa região e a nossa escola. Os professores acompanhantes, professoras Fátima Conceiro, Fátima Antunes e o professor Luís Ângelo, participaram em sessões de trabalho para planificação e desenvolvimento das atividades. Em dezembro de 2014, a nossa escola acolherá as escolas parceiras em mais uma reunião deste projeto. O Clube Europeu também lançou o concurso Logótipo para o Clube Europeu, de que resultará doravante o símbolo do Clube Europeu da escola, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. O concurso tem como objetivos incentivar a participação e a criatividade dos alunos, sensibilizar a população escolar para a importância da participação em atividades extracurriculares. Podem ser concorrentes alunos do 3º ciclo do ensino básico e secundário das escolas Brás Garcia e secundária do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. O logótipo deve usar as cores da União Europeia, amarelo e azul, e deve ser entregue em formato papel. Cada participante pode concorrer com o máximo de 2 logotipos. O júri é composto pelos professores do Clube Europeu: Luís Azedo, Fátima Antunes, Fátima Coceiro, Célia Lourenço e Norberto Almeida. 2 alunos do Clube Europeu, um do ensino básico e um do ensino secundário, e um representante do Agrupamento de Artes. Os critérios de avaliação serão a adequação ao tema em concurso, a originalidade e criatividade, a qualidade técnica e a qualidade estética. Os trabalhos deverão ser entregues até às 17 horas do dia 29 de novembro de 2013, em envelope fechado, entregue na direção da CAP, onde consta o nome do concorrente, número, turma e ano de escolaridade. A data do anúncio dos resultados será 7 de dezembro de 2013. Bem como a entrega do prémio, que ocorrerá nesta data. Este será atribuído ao primeiro classificado e será um kit europeu, com livros e materiais alusivos à União Europeia. O organizador reserva-se o direito de desqualificar os participantes, caso as obras apresentadas não preencham os requisitos. destas deliberações do júri não haverá recurso. Passamos seguidamente às notícias da Biblioteca Escolar Dr. Vasco de Campos e da Biblioteca da Escola da Ponte das Três Entradas. Concurso Melhor Conteúdo Infantil Europeu. Está aberto até o dia 30 de outubro, em 28 países da Europa, um concurso para criadores de conteúdos que ofereçam aos jovens oportunidades em linha para aprender, jogar, descobrir e inventar. Podem concorrer crianças, jovens e adultos com conteúdos de qualidade já existentes e em linha ou em conteúdos originais. Para mais informações, contacte a Biblioteca da Escola Secundária. No dia 16 de outubro, comemorou-se o Dia Mundial da Alimentação. A Biblioteca Escolar Dr. Vasco de Campos assinalou esta data com uma exposição de títulos alusivos ao tema. Títulos como Os Princípios da Alimentação Racional, Dieta de Bem-Estar, Nutrição e Saúde, Hipertensão Arterial, entre outros, estiveram expostos no sentido de alertar os jovens para os problemas e transtornos alimentares tão comuns na sociedade de hoje. Também na Biblioteca da Escola da Ponte das Três Entradas, este dia não foi esquecido. Os alunos exploraram, coloriram e expuseram tudo o que sabiam sobre a roda dos alimentos. Foram estimulados a compreender que a roda dos alimentos é constituída por 7 grupos de alimentos com dimensões diferentes, representando a proporção do peso que cada um deles deveria caracterizar a nossa alimentação diária. Por fim, os alunos expuseram os seus trabalhos. O escritor português António Mota foi proposto pela Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas para o Prémio Alma 2014. Esta candidatura foi anunciada na maior feira anual de editores e livreiros em Frankfurt, na Alemanha. António Mota nasceu em 1957 no Conselho de Baião. Foi professor do ensino básico e publicou o seu primeiro livro, A Aldeia das Flores, em 1979. Desde aí ganhou vários prémios, da Associação Portuguesa de Escritores, para O Rapaz de Louredo, em 1983, o Prémio Gulbenkian de Literatura para Crianças e Jovens, pelo seu romance Pedro Alecrim, em 1990. O Prémio António Boto, com A Casa das Bengalas, em 1996. O Prémio Nacional de Ilustração, em 2003, para as ilustrações na obra O Sonho de Mariana. O Grande Prémio Gulbenkian de Literatura para Crianças e Jovens, em 2004, pela sua obra Se Eu Fosse Muito Magrinho, com ilustrações de André Letria. Desde a década de 80, visita escolas e bibliotecas em Portugal e noutros países para fomentar o gosto pela leitura entre crianças e jovens. Tem mais de 5 dezenas de títulos recomendados pelo Plano Nacional de Leitura e algumas das suas obras foram já traduzidas em Espanha e na Alemanha. Os seus livros estão incluídos em listas de obras literárias de qualidade. Em 2008 foi agraciado com a Ordem da Instrução Pública. Na Biblioteca Dr. Vasco de Campos, na Escola Secundária, podem ler-se vários títulos deste autor: Pedro Alecrim, Fora de Serviço, Cortei as Tranças e Pardinhas. Estamos a terminar o nosso programa, este programa de estreia, hoje um bocadinho diferente, porque não temos as rubricas todas que é habitual, porque tivemos honra do senhor Presidente da CAP, e agora, já que estamos a finalizar, gostaria de saber o eco das meninas que estão a assistir ao programa e a participar pela primeira vez. Gostaram da experiência? O que é que acharam disto? O que é que vos apraz dizer? Bárbara? Gostei muito da experiência. Desculpem qualquer erro, qualquer coisinha que, em que errei, e vais ficar cá? Sim, acho que sim. Rita, aproxima-te do microfone. Aqui temos que aprender a regra, que temos que estar aqui a um palmito do microfone. Diz. Sim, eu também gostei muito da experiência e é a primeira de muitas. Vens para ficar? Sim, sim. Muito bem. E a nossa amiga Joana Falcão Silva? Também gostei muito da experiência, apesar de não ter ainda apresentado rubrica nenhuma, e acho que sim, que vou ficar, que é... É estimulante estar, sim, aqui. Sim. Achas que é engraçado? Este acaba por ser um momento de convívio que temos aqui também. Sim. E de partilha de conhecimentos. E a nossa amiga Madalena, que está ali, técnica? Eu gostei muito e é para repetir. Muito bem. Pronto. Senhora professora Albano, com estas meninas terminadas, estamos cá para continuar. E a nossa veterana, que hoje é a veterana cá de sítio, a nossa Inês. Então, Inês, o que é que achaste deste programa hoje? Foi diferente dos anos anteriores? Sim, eu gostei bastante e espero que elas se sintam bem aqui ao pé de nós, não é? E espero... Isto é difícil no início. Falar de improviso é um bocadinho difícil. Não, mas espero mas que com elas... o treino vai lá. Espero que elas sintam bem connosco e espero que as recebamos da melhor forma possível, porque isto é muito engraçado e é uma experiência muito enriquecedora. Muito bem,